Nível de voo 060. Nível 060, será que tem? Golno 328, informe a velocidade. 2409, Golno 328. Golno 924, reduza para 220 nós, tráfego presente, precede 12 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passando 5 mil pés para 3 mil pés, Boeing 738 da companhia. Gente, Golno 924, recebendo 2209. Controle de Whisky Fox Lima. Papa Tango Whisky Fox Trot Lima, prossiga. Apresente para boa mudança de regras, para seguir 085, estimando localidade 12550. Papa Tango Whisky Fox Trot Lima, confirme nível de voo 085. Afirmo, 085, estimando Serra Nova Bahia e uniforme a 12550. Whisky Fox Trot Lima, seu... as regras de voo foram modificadas ao 1520. Prossiga em condições visuais, ciente do seu estimado de pouso, Whisky Fox Trot Lima. Positivo, dá presença e autorizar para prossegue direto, o Fox Lima. Golno 328, desça via para 2000 pés, QNH no 014. 2000 no 014, Golno 328, desce via. Localizador 3566. TAM 3566, complete aproximação, chame torre 118.6. 86. Golno 328, autorizado, final do procedimento ELS X-Ray, repórter estabilizado no localizador. Vamos lá, localizador, estabilizado, Golno 328, deixa eu. Gol 19924, desça via para 3000 pés, que é legal no 014. Via Gol 1924 no 014. Gol 10.07. Sim, através 08. Xanamé 320, desça até nível de voo 050. Voo 050, Xanamé 320. Jave 53, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 2685.2545, Jave 1. Boa, boa tarde, tá 3566, final, passando o Simbra. Reporte visual, pista no zero, checado, sem chuva na vertical, pista tá úmida, choveu bem fraquinho, mas já tá praticamente seco. 3566, reportado, tá. O vento é de 130, meia dúzia nós, e o altímetro 1014. 1014, sim. Ativo, Juliette, Alfa, ponto de zero, 1118, decimal meia dúzia. Metro 1 a 0 no 4. 1 a 0 no 4, Juliette Alfa, 118.6 torre, obrigado. Gol no 600 Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, no 600. O Xanem é 320, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 030, limite aqui de Mike 080 de Simbra. Esquerda 030, limite 080 de Simbra. Chegou no 328. Chegou no 328, né, aliás. Golno 328, complete aproximação, chame torre 118.6. 86, perdão. 108, no 600. 8, está 3 milhas do marcador externo. 328, reporte o externo ou visual, pista no zero, tráfego que o precede informou visual em torno de 1 mil pés. A camada e posse marcador externo. 328, seu motivo. Xanema 320, informa o tráfego. 3 horas, 13 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 085, Papa Alfa, Tango 4. 7, Papa Tango, Ixi, Foxtrot Lima, informa o tráfego, 1 hora, 12 milhas, rumo nordeste, Alfa 318, da Oxané. 7, o Fox Lima. Xanema 320, curva direita, proa 060, limite ao localizador. Direita 060, está pelo localizador, Xanema 320. Salvador, boa tarde, 8001, no ponto de espera pronto. Sente, mantenha a presente posição, 8001. Mantém posição, 8001. Cinco meia meia, nas salas 25, 1219. 1219, pô. Oito zero zero um, informa que tem condições de decolar imediato. Ah, tá, ok. O tráfego na final no zero ainda não avistou, porém já aproximadamente a 4 milhas da cabeceira, ok? Sim, a gente mantém posição. Bolo 328, avistado, checa o trem, sul, é o vento, 8 nós, pouso autorizado. Achei o meu pouso, pista 10 agora 322, final de 3 milhas. Alfa, até a Juliette, para o táxi 041 na bordo, alterna Fortaleza, autonomia 0437. 754, táxi autorizado à direita, via Índia Alfa, ponto 010, torre 118, estação 612. Ótimo, aqui no 04. 104, Índia Alfa, ponto espera 118, estação 612. 6024, chame torre, 1 noite, 10 meia. Romeu, prossiga. Mike, Romeu, mantém-se em condições visuais para IP e reporte para IP. 345. Sente, continua a aproximação, é ponto visual, gol 924, o vento 170 com 10.014 nautinhos. 10.014, informará visual, gol 924. Atingindo 050. Xanema 320, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, já pode estabilizar o localizador. Pode estabilizar, a Xanema 320, estamos para 2.000 pés. Controle, então, a Vitória de Julieta. Chamado. Acionamento. 356, ingresso Juliette, portão 09. Juliette para 09, está em 3566. De Veracruz, autoriza voar para a pousa 35. Voar via corredora Chester. Vitor Índio Direto, mantém-se em condições de 1.500 pés, aguarde de coordenação. Torre Salvador, é o gol 1754, ponto de espera pronto, se escuta. Pouso autorizado, 170 com 10 nós. Eu pouso pistão no gol, 9924. É 10. 170 com 10, gol 924. Chegou o Coelho no tanto, 001, não observará o pouso 37 gol, afinal, após olhar e manter. Gente, após o tráfego ali, manteve 001. Mike Juliette, Romeu, prossiga. Você está me mantendo aqui a despete, confirme? Aqui vai ser o meu controle sente. Capatango, Vitorinho e Juliette, desça para mil pés, que é negar no 0-1-4, autorizado o corredor Axé, reporte no farol da barra. Descendo para mil, corredor Axé, reportará farol da barra, Vitorinho e Juliette. Controle Oceané 6305, vai necessitar de um desvio à direita na Pro 210 por 10 milhas. Teve desvio Oceané 6305, após foi direto pelo. Após desvio, direto pelo. Solos 31, libera Foxtrot 1219. Libera a pista na Taxi Foxtrot, chama Solos 121, decimal 9, gol 9924. 8001, 160 graus, 89, decolagem autorizada. Autorizada decolagem, 001. Bono 754, tá pronto? Afirmo. Alinhar e manter, observando 320 na rolagem. Ali mantém, gol 754, cabeceira 1-0. 1-0, esquerda, Pedemon, Gebit. Controle 1-935, 1-9-8, 1-5-1-2-1. Gol 1924, Libra Pista. 1924, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o portão 05, gol 1924. 6721, atualizado nível 310, para Peruísk 50, na saída Mombo G-Bit, decolando da 10 com curva à esquerda. Controle 1935, transponde 5121. Mativa, 6721, chama para puxa essa meta. Chamando, obrigado. Dos 32, controle agora 1-9-8, boa viagem. 19-8, uma boa tarde. No 500 pés, já pode ir no farol da barra. Salvador, Oxalé 6320, estabilizado o localizador. Oxalé 6320, complete final do procedimento, chame torre 1-1-8-6. 2-8-6, Oxalé 6320. Companheiro aí, sobre Paris, como é que está as condições meteorológicas do setor aí? 6320, reporte visual, pista no zero, checado, 1014, notinho, 160 com 8. Está tudo fechado? Estou observando a formação aí, parece. Sim. Observando aqui que tem uma formação grande aí, né? Não. 5-4, 170 graus, 10 nós, pista no zero, decolagem autorizada. 1-0 iniciando. E se você já coordenar com o controle, vamos ter que manter a proa por 2-0 milhas. Em vez de voo 330, saída Puca. É, abandono a saída, está mantendo a proa de decolagem por formações, ok? Gente, então 8001. Vitorino de Juliette, Traverso, Farol da Barra. Estou com 1300, Oxalé 6320. Pista no zero, pouso autorizado, 170 com 10, 6320. 170 com 10, livre pouso, Oxalé 6320. 754, Glados 35, 198, boa viagem. 198, obrigado. Salvador com 7542, meu pé. Coluna 754, contato radar decolagem, suba até nível de voo 490, saída PUCA. 490, saída PUCA, solicita manter a proa por mais 20 milhas, no máximo. Coluna 754, ciente. 1754. Então, 8001, confirme por quantas milhas manter a proa? Pode curvar dentro de mais 10 milhas. Então, 8001, pode vir e voa e jamo. Voa, jamo. Jamo, confirme, jamo. Afirmo, jamo. Atingi 4000, Xané 6315. Xané 6315, desça para 2000 pés, que é legal no 014. Autorizado o final do procedimento ILSX, pode estabilizar o localizador. 2000, com 1014, vai encontrar estabilizado a ILSX Ray 6315. Controle Salvador, boa tarde, o TIP 5400. TIP 5400, acena identificação, autorizado chegada a mar, desça até nível de voo 050. 050 na chegada a mar, o 5400. Voo no 754, esquerda pro de Puca. 754, gente. Controle Mike Juliette Romeu, vai manter sobrevoo na cidade baixa. Mantendo 500 pés. Mike Juliette Romeu, ciente. O Xanem é 315, informa tráfego. 11 horas e 5 milhas, mantendo 500 pés. Robson 44 não interferirá na sua aproximação. Ciente, tá mantendo a velocidade um pouquinho alta aqui por causa de uma formação grande, tá? Divisa, gente, é, velocidade do seu critério, Xanem é 315. Obrigado. 9.80, zona 0263. Confirma o transponder. 0263. 8001, no chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 126.25.25.45. 3661, chama pra puxa sala. Tá barato. Solo, Salvador, Oxalé 6320, livrou. Oxalé 6320 de Alfa, Porta de São Juliette. Alfa é Porta de Juliette, Oxalé 6320. Fala Salvador, gol no 600, autorização Natal, gente da Papa. Controle Mike Juliette Romeu, livrando cidade baixa, vai comprar os Águas Claras. Tá aguardando. No 600, autorizado Salvador Natal 370, via Pedro 10. Decolta 10, esquerda, pega Puca, transição de paz. O controle em 1198 aciona 5137. Autorizado 370 Natal. O Pesulo 10 Aurovia, decola da 10, curva esquerda no perfil da Puca de Par, 1198, controle 5132 do transponder. 5137, transponder. 5137. Pesada presente, dentro final 35, reporte checado de fábrica, Júlia. É, tá pra falar checado de fábrica. Desça via para 2000 pés, que é legal no 014. 2000 no 014, 5400. Solo Salvador, ou Xané 6320. Guerra 6721, pega acionamento de 4. 6721 04 é livre, chame táxi. Autorizado. Poxa, na arma 320, mantém sua Juliette. Tá mantendo a sua Juliette, na 320. Aproximação pista no zero, reporte visual, vento 170-62, altitude 1014, à sua direita temos um minuano aproximando para a cabeceira 35, já na curta final, visual com uma milha para a cabeceira. Agora liberação, reporte visual. Ocean Air. CN, vai reportar visual, 1014-6311. Vintage Leste, checada de fábrica, pista 35, 190-62, pouso autorizado, Julie. 190 com 62, autorizado, pouso na 35, Julie. Estamos em 300-63-95. Sente, continua a aproximação, aguarde a liberação, Ocean. Gol 9-0-6, 8-3 a bordo, 2 seguintes de autonomia, alterna Recife, pronto para o ataque. Pista no 0, 180-62. Livre, pouso 1-0-6-3-5. Táxi autorizado de Jet Alpha. Ponto espera da 1-0, chama a torre, 1-1-8-6-12, altímetro 1-0 no quadro. Autorizado que é Juliette Alpha, ponto espera 1-8-6-12-1-8-0-6. O Oceaner 6320 da passagem um bonde da Gol na Juliette após ingresso para a remota 1-3. Mas da passagem a nave da Gol após ingresso para a remota 1-3, né? 6320. Salvador, o 6721 está com 142 a bordo, autonomia 0337, alternando Recife. Gente, o 6721, táxi à direita, mandei escuta. Gol no 8-6, tem condições da passagem para ainda web, devido a sair descer para o mesmo lado e o aeronave em nível superior? Confirme, Gol no 8-6. Condições da passagem ao Boeing da Weber, a nave vai cruzar para o mesmo lado, tem nível superior. Afirmativo, 9-0-6. Bem, tiver 6721 agilizando, taxa direita, índio alto. Ponto de espera da 1-0, chama a torre, 1-1-8-6-1-2, altímetro 1-0 no quarto. 1-0 no quarto, 18-6, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito boa tarde, passando Juliette Bravo Delta. Só passamos Juliette Bravo Delta, a Ciane identificação. Gol no 8-6, beleza. Obrigada, compreensão, pode ser o táxi. Pode esperar da notícia, chama tudo. 1-8-6. Eu prossegui o táxi, pode esperar chamar 2-8-6, 8-6. Ou corrigindo, Alfa tá lutando. Táxi autorizado, Juliette, tchau. Espera da 1-0, torre 1-8-6-12, 1-8-6-12 no quadro. Ponto de espera 1-0, torre 1-1-8-6-12, altímetro 1-0-4. Siga. Livrando sobrevoo de Águas Claras, senhora, vai manter a vertical da BR-324 com o do Iguatemi autorizado. Mike Dredd Romeu, livra o setor em quanto tempo? já está livrando o setor, está fazendo a versão da BR-324. Mike Jet Romeo, autorizado. Mantendo 500 pés autorizado para o Iguatemi, Mike Jet Romeo. Trip 5400, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Informa o tráfego nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés. Robson 44 não interferirá na sua aproximação. Gente, autorizado o procedimento, informa ele estabilizado, ciente do tráfego 5400. Ok, espera o dono zero pronto no 806. 806, aliás, mantém a pista no zero, está reautorizado agora ao nível 170 devido a um cruzamento na vertical de Salvador, mantendo o nível 180, ok? Autorizado 170, ali mantém 10, 806. Afirmo. Da Juliette, VA3 no 5. 721 Webjet, decolado aos 4.6, controle em 1 no 9.8, boa viagem. 19.8 Web 6721, obrigado, boa tarde. Pode decolar da 10, executa o perfil da Coral, 6.661. Está 1-0. Salvador, Webjet 6721. Webjet 6721, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 3-0, saída Momo. Perfil da Momo, 3-0, Web 6721. Ana 333, boa tarde para a cópia São Paulo. Na 333, informação Quebec, autorizado Salvador São Paulo, 360 nível, decola no zero direita, da Euleda Bridge intercepta perso 1-6. Controle em 1-9.8, transponder 5-1-5-7. Só com a primeira via para o gol na 333. Perdo 1-6. Gente, gol 1-3-3-3, autorizado para São Paulo, 360. É colocar 1-0, curva direita, saiu da Euleda Blast. Controle 1985, código 5157, já perdo 1-6. Na 333, a saída da Euleda Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco. Controle é 1-9-8-0. Gente, da Euleda Bridge, obrigado, gol 1-3-3-3-1985. 1-3-3-3, chama puxa acionamento. Salvador, boa tarde, 1-3-9-4 da Gol, informação Quebec para autorização, está no gate 7. 1-3-9-4 Quebec, informação em curso autorizado. Salvador Galeão, nível 3-0, decolando da pista 1-0 com curva direita na saída da Euleda Bidelli. Deve ter November 857, por seguro eu preso 1-6. Controle em 1-9-8, transponder 5-1-4-2. 9-8, obrigado. Estou para Galeão. A saída é a da Euleda e deve. Recordou 1-0 à direita, per November 857, até por seguro, eu preso 1-6, 19-8 controle, não copiei o transponder, 394. 5-1-4-2, 1-3-9-4 gol. Meme-1 para início do táxi, 70 a bordo, tem 12-30, alterna Aracaju. 0, continua a aproximação, reporte visual, pista 10, o César...